deu dinheiro pro governo em troca de favores. Só esqueceu de ajudar os opositores. Deu brecha. Resolveu construir estádios pra Copa do Mundo. Lavou dinheiro e superfaturou. E jogou grana no fundos. Agora está enrolado com Deus e o mundo. Deu brecha. Deu brecha. Promoveu presidentes em campanhas eleitorais. Agora na prisão é escândalo nas manchetes dos jornais. Deu brecha. Deu brecha. Deu brecha. Deu brecha. Vai daí, Lula! Ei, companheiro do Deu brecha. Tu não apagou o dado do sistema do Deu brecha. Tu não jogou seu laptop no mar do Deu brecha. Agora o Moro me pegou. Que merda. Deu brecha. Deu brecha. Deu brecha. Deu brecha. Deu dinheiro pro governo em troca de favores. Só esqueceu de ajudar os opositores. Deu brecha. Deu brecha. Deu brecha. Deu brecha. Resolveu construir estádios para a Copa do Mundo. Lavou dinheiro e superfaturou. E jogou granas no fundos. Agora tá enrolado com Deus e o mundo. Deu brecha. Deu brecha. Deu brecha. Deu brecha. Promoveu presidentes em campanhas eleitorais. Agora na prisão é só escândalo nas manchetes dos jornais. Deu brecha. Deu brecha. Deu brecha. Deu brecha. Vai daí, Lula! Elegeu um bote para a presidência. E aí, a pessoa era portadora de demência. Tiraram essa pessoa e acabaram com a sua vida. Agora eu não consigo nem mais me eleger, fora querida. Deu brecha. Deu brecha. Deu brecha. Deu brecha. Deu brecha. Marcelo, reforma meu tripec. Deu brecha. Mas não põe no meu nome, senão você tá dando brecha. Deu brecha. Aí meu sítio aí, ó. Deu brecha. Meu sítio aí. Mas manda a dona Marisa. Deu brecha. Não dá pra ninguém me pegar. Eu vou dar brecha. Deu brecha. Deu brecha. Deu brecha. Deu brecha. Aí fora Temer, ano que vem tô aí de volta. Eu gosto muito de vocês, companheiro. Nunca na história desse país o cara participou de uma música tão legal. Deu brecha. Não tem brecha, porque essa música é uma bosta. Companheiro, deu brecha.